escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. São os votos da Rádio Antena Web. Sejam bem-vindos à 40ª, quarta, se não for quarta é sexta, acho que é quarta, é emissão. Escolhes tu ou escolho eu? Ah, não é eu, não é eu. Iniciamos hoje com umas pequenas músicas no piano do Carlos Bonaparte. É. Um piano que, porventura, também funciona de órgão. É. E, porventura, estarei eu a perguntar a mim próprio por que raio estou de pé em vez de estar sentado. Talvez se o Carlos Bonaparte chegar para esse lado, para este, para onde eu estou, eu vou sentar no outro. Pode ser? Ah, para o outro lado! Olha, portanto, se tu vais para o lado, continuando. Mas tem. Como uma banda sonora. Fonora do Floyd. Uma fonora do Floyd. Uma banda sonora de Pink Floyd com Teacher Levas Kids Alone, a música chama-se The Wall. Vamos iniciar este programa consigo, comigo, com o meu amigo Carlos Bonaparte, para partilhar mais 6 histórias, 6 episódios, 6 músicas. Quem sabe, as histórias, os episódios vêm sempre, as músicas depende, com os nossos estimados ouvintes. Boa noite, Carlos Bonaparte. Olá, ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do programa de Escolhas Tu, Escolho Eu. Hoje... Na parte do bem-vindos, eu já tinha dito. Olha, posso fazer o meu resumo da semana? Eu não te perguntei nada. Mas posso fazer? Quiser, podes fazer a minha. Gostava de dizer quinta-feira, sexta-feira, correram, que nem uma maravilha. Pois, da semana passada. Informar os nossos ouvintes que, desta vez, nós estamos a gravar, novamente, numa quarta-feira à noite. Perguntou aos ouvintes porquê? Porquê? Porque, tal como na semana passada, apeteceu-nos. E, desta vez, juntamos mais um motivo. Somos malucos. Amém. Amém. Podes agora efetuar o teu resumo, desde sábado até hoje, quarta-feira, 27 de julho de 2011. Realiza o calendário árabe. Pois... Podes, ao menos, evitar silêncio em emissões radiofónicas, porque isso não se faz. O meu resumo da semana resume-se ao seguinte. Ora bem, foi uma semana, sabes, muito delicada. Diz aos nossos ouvintes e a mim, porquê? Porquê? Foi uma semana muito delicada porque anunciamos aos nossos ouvintes que iríamos ter aqui uma locutora. E depois acabamos por não ter essa mesma locutora. Pronto. E foi uma semana delicada por isso. Também foi uma semana ao mesmo tempo de contentamento porque anunciamos entre a estreia de mais três locutores. E pronto, basicamente acho que foi só isso. Muito bem, obrigado. Palminhas, palminhas. Ai não, e para aí estive com uma amiga minha de França. Para quem aproveita, mandar um grande abraço caso não esteja a ouvir. Muito bem, agora sim terminado. Palminhas, terminado. Palminhas. Passamos então para a minha primeira escolha musical de hoje. Eu, Nuno Miguel, co-apresento este programa da Rádio Antena Web. Com quem? Com Carlos Bonaparte. Com Carlos. Mais conhecido. Calma neste, aí. Mais conhecido neste espaço radiofónico como Pierre Zé Seguinho Mato Grosso. Eu, Nuno Miguel, tenho o apelido tratado carinhosamente, meu Pierre, como Tobolhas. Então, iremos iniciar com uma pequena homenagem, lembrança pessoal da vida de Tobolhas. Isto porque, para os ouvintes ontem, para nós depois de amanhã, é partido, dia 29 de julho, sexta-feira, é dia de aniversário de uma pessoa que marcou definitivamente a vida de Tobolhas. Isto porque, no dia 22 de junho, vamos falar nesse dia pela 49ª vez neste programa, o que vale é que só temos 44 emissões, senão já iríamos em 150 vezes. A parte 1 de 22 de junho marcou, para o resto da vida, não só esse dia, mas toda a convivência com o determinado ser humano no sexo feminino. Então, 29 de julho comemora não sei quantos anos, mas é uma data sempre assinalável e por isso recordei no nosso pequeno espaço musical que abriu o nosso programa, além de termos aquela música que ficou célebre na primeira edição do Festival RTV da Canção, que foi interpretada por António Calvário, e a música tem o título Oração. Depois disso, tivemos uma pequena lembrança que o Natal está perto, só faltam 5 meses, e então eu decidi lembrar Carlos Bonaparte, Zé Plágio, Zé Zeguinho, Pierre Mato Grosso, que há uns tempos ele gravou Boas Festas, são os votos da Rádio Antena Web. É verdade. E por isso coloquei uma música de seguida, só para brincar um pouco com o meu colega Zé Zeguinho, que já está quase a dormir. E então, para avançar isto, eu vou passar a explicar que é o meu terceiro excerto musical que ouvimos no início do programa. Se quiserem, voltam atrás e colocam mais ou menos num minuto e pouco. E então, eu, nesse pequeno excerto no terceiro, coloquei uma melodia chamada Águas Passadas, que por acaso... Não movem moinhos. Uma pessoa que é parecida comigo tocou no Storyteller a 1 de novembro de 2010. Ah. Chama-se Águas Passadas e foi criada dia 25 de julho. Hoje, dia em que estamos a gravar, é 27 do mesmo mês, mas 5 anos depois. Portanto, o Zé Seguinho, que acabou de bocejar outra vez, está quase a dormir, poderá concordar comigo se eu disser que, na segunda-feira, comemorou-se 5 anos desde a criação de Águas Passadas. Ah, concordo. Como o Zé Seguinho Mato Grosso concorda, então é um fato consumado. Comemorou-se já 5 anos desde a criação de Águas Passadas. Então, os ouvintes pensarão. De seguida, a primeira música que iremos escutar hoje é Águas Passadas. Exatamente. Estão completamente enganados. Porque a primeira música que eu criei, original, como é óbvio, gosto muito do Zé Plágio por causa disso, porque baseio-me nas criações dele originais. E então, a minha primeira música original baseada nesse tal ser humano que comemora o seu aniversário a 29 de julho foi criada em janeiro do mesmo ano, 2006. Portanto, estava eu prestes a comemorar 81 anos, mas aos 80 ainda tinha condições mentais e físicas para criar melodias. Não é verdade, Mato Grosso? É verdade, é verdade. Por isso, em janeiro, creio eu, no dia 11, apresentei uma melodia baseada nela e com letra de homenagem, de agradecimento pela pessoa que ela era e ainda acredito que seja uma pessoa bondosa, inteligente e tudo mais que termine em trompete. Portanto, vamos ouvir nesta primeira melodia de hoje uma música de Tobolhas intitulada Resistências. Pode ser, Pierre Zé Seguino? Pode ser. E não tens nada a comentar sobre esta minha escolha? Sobre a tua escolha especificamente, não, mas tenho a comentar sobre a tua rapsódia. Qual rapsódia? A inicial musical? Exatamente, exatamente. Então podes comentar. Musical. Vais responder na próxima intervenção com uma rapsódia também? Não, vou-te dizer que faz todo sentido que tenha sido ele o primeiro a representar Portugal na Eurovisão. Quem disse isso? Eu disse que ele não. Não, digo eu. Ah, está bem. Já era. Coitado do António, ele não tem culpa, mas era nosso calvário sermos últimos. Era? Ele ficou em último nesse ano, em 1964. Pois, é que eu digo, já é calvário nosso, ficamos sempre para os últimos. Portanto, era já uma previsão do que iria acontecer a Portugal nesse certame. Era o nosso fado. Ora está. Portanto, devia ter sido o António Calvário a cantar a música Fado. Está errado. Está errado? Porque está errado. Devia ser o Zé Fortunas a cantar Somos o primeiro a chegar. Não percebi esse teu cadalho, mas hei de entender quando ouvir o programa daqui a 4 dias. Eu vou-te explicar. Sinto sentimento, eu gosto muito de tu, portanto não quero fazer pensar até lá. Então é assim, havia uns tempos um reclame. Tu gostas de eu? Sim. Gostas de eu? Gosto. Havia uns tempos um reclame. Há muito tempo. Há muito tempo. Uns 20 anos. Havia um reclame que dizia Somos o primeiro, somos o primeiro a chegar. Somos o primeiro, somos o primeiro a chegar. Canal 1. Pois. E daí eu dizer que disse o Zé Fortuna, tanto Fortuna, né? Fortuna, riqueza, Fortuna. Sorte, sim. Não é? Primeiro, que era para ver se a gente conseguia umas coisas melhores. Mas, Pierre Zé Seguinho, Mato Grosso, acreditas que, com o Fortuna a cantar essa música Somos o Primeiro a Chegar, Portugal iria ter um desfecho diferente nos restantes festivais? Não me parece. Acredito que sim. Eu não. Acredito que sim. Eu não. Afinal de contas, foi o nosso calvário que passou o tempo todo a orar, para nada. Ficou em último, sem pontos, coitadinho. Porque sem na altura, pontos, ele talvez não soubesse a quem deveria rezar. E na altura, poderia não ir à missa. Pois, parece que ao fim de 50 anos quase nós estamos à procura de... Qual é o padre correto com quem rezar a nossa oração? É Barbosa! Ah, então vamos ouvir ou não vamos ouvir? O Barbosa? Não, a música. Ah, aí a música. Pode ser? Vamos escutar, portanto, a pessoa que mais marcou, de facto, a pessoa do sexo feminino que mais marcou a vida de Tobolhas, foi inspiração e por fazer anos, como é que nós vamos dizer, na próxima sexta, para vocês, na sexta passada, 29 de julho, no dia 29 de julho, comemorou o seu aniversário, vai comemorar, como preferir, e então, em homenagem, a primeira música que Tobolhas criou, baseada e inspirada em tal personagem, rimou em tudo. Vamos ouvir com muitas experiências a melodia chamada Resistências. Esperava o ano que agora findou. Há muito que se falava sobre aquilo que se passou. Ou boas previsões andava por aí a fazer, mas algumas desilusões eu acabaria por ter. 2005 assim foi um ano muito importante em relação a mim. Digamos que foi algo de marcante e mal eu sabia que suspirava pelo seu final. Uma surpresa ele traria, alguém tornado especial. Ela é alguém a quem possa mesmo dizer: eu sinto-me bem por ao meu lado a ter, porque é minha amiga que alivia a minha dor. Uma rapariga que merece tudo do melhor, porque é também uma pessoa que sabe ouvir, e não há ninguém que com ela possa competir. Menina como essa, acreditem, não há outra não. Se estamos na conversa, são sempre de longa duração. Ai. Vai continuar igual. Para já tudo, não me quero preocupar. Se estou triste ou sisudo, sei que com ela posso me alegrar. Isto vem cá do fundo, e que ninguém queira duvidar, que toda a riqueza do mundo não consegue tomar o seu lugar. Não, não, oh linda, não queiras fugir. Não iria, não, eu não iria resistir, resistir. Estamos de volta, ouvintes. Ouvintes? Era o que o meu amigo Zé Ceguinho queria dizer. Agora é a minha desta. Ai não, agora é a minha vez, peço desculpa. Saberás, porventura, que resposta musical irás escolher? Perfeitamente. Então, faça favor de explicar. Tu escolheste uma música baseada numa inspiração tua a uma pessoa muito importante para ti, não é? Obviamente. Pois eu também. E agora? Pois eu também. E agora? E agora? A diferença é que a tua música tem mais qualidade do que a minha, em termos sonoros. Ah, em termos de gravação. Exatamente. Muito bem. Porque a minha tem um relógio atrás. Mas o Zé Ceguinho, na semana passada, tinha dito que só iríamos escutar uma música da sua autoria, com voz, e que já tinha sido naquela vez que gravamos na Estação de São Bento. Agora vai colocar outra. Não me ocorreu outra. Já vou tirar o carro! Uhum. Não me ocorreu outra, portanto é mesmo esta. Muito bem. A música chama-se... Chama-se Fugiu-me o Nome. Fugiu-me o Nome é um título engraçado para uma canção. Ah! Minha querida alentejana. Ah! Foi uma pessoa de quem eu gostei muito, de quem ainda hoje gosto muito, embora seja mais uma saudade do que uma presença, mas gosto muito dela. Houve uma vez que ela quis ir para Lisboa, pensou em ir para Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal. Oh, para os ouvintes que nos estão a escutar lá longe, senhora. E sabes que essa amiga. Amiga. Traz-me umas migas de bacalhau. Não é bacalhau, mas aquelas coisas esquisitas. Então ela vive numa aldeia, vocês vão ouvir aí no nome da música, chamada Igrejinha. É verdade. Igrejinha. Tá bom, hein? Que é uma aldeia que fica a 22 km da cidade dos Tapetes, ou seja, de Arraiolos. Arraiolos é uma aldeia situada também em Portugal continental. Uma cidade. Não é aldeia? Não. É uma cidade situada em Portugal continental. Din, din, din, din. Obrigado, caro amigo, palhaço companheiro, pela coleção sobre a informação que havia dado. E pronto. E então dizia eu que ela vivia em Igrejinha. Estou a dizer isto porque na música se vai ouvir. Vocês estão a ver uma menina pura, de uma aldeia, amável, prestável, com tempo para ouvir os outros, com um coração puro, coração simples, limpo de todos os males e da poluição, meter-se na capital de Portugal, sujeitando-se à esperteza dos mal-intencionados. É um volte-face significante na sua existência. Sujeitando-se à rispidez, à dureza, à brutalidade da vida da capital portuguesa. Mesmo sendo portuguesa, ainda assim é capital e, portanto, é uma cidade violenta comparada com a calma de uma aldeia, que ainda só fica a 22 km da cidade mais próxima. A minha preocupação era demasiada. Era brutal. Era um desespero. Lágrimas e lágrimas de preocupação. Todas elas verdadeiras. Olha, manda avisar o teu gato. Papi, até já. Dizia eu então que é uma música que de facto me toca bastante, ainda hoje recordá-la, pelo simples facto de que me traz à memória essas, digamos, traz-me à memória essas memórias de quando eu e essa jovem éramos grandes conversadeiros, por escrito, por voz. Éramos pessoas muito amigas. Hoje em dia guardo ela uma enorme saudade. E então decidi escolher esta minha querida alentejana. Porque, para quem não sabe, Arraiolos fica... Portanto, fica no Alentejo. Alguém está a ver o que é o Lusitano Desportivo Clube Arraiolense? Pronto. É um clube que disputa o Distrital de Évora desde a sua existência. Não no Distrital, mas desde a existência do clube. E pronto. E foi este o motivo que me levou a escolher esta tão bonita melodia. Ah, só um acréscimo. Irão ouvir uma voz diferente. Talvez um profissionalismo diferente. Talvez, enfim, uma maturidade diferente. Afinal de contas, esta música foi gravada há 8 anos atrás. Sim, porque ao contrário deste nosso amigo, eu já acompanho músicas desde 2000. Portanto, e esta música é de 2003 e é talvez aquela que eu mais gostei de tocar até hoje. Porque também tem um instrumental muito bonito. Tem um instrumental muito, muito belo, muito belo. E então pronto. Vou presentear-vos com minha querida alentejana. O senhor está a dizer que compões música desde 2000, ao contrário do Tabolhas. Precisamente. Pergunto eu qual foi o ano da primeira melodia original de Tabolhas, já que sabes tanto. 2004. Muito mal. Muito mal. Porque já anteriormente havia criado com o teu primo dos óculos outra canção. Portanto, 1-0. Em que ano? Ou foi 2002 ou 2003. Não interessa. Portanto, não foi 2004. Não interessa, mas eu fui o primeiro. Mas isso não é significante nos dias que ocorrem. Porque enquanto eu criei cerca de 20 ou 20 músicas, tu deves ter criado 200. Portanto, eu estou muito acima. Pois. Portanto? Pois. Pois. Vamos, então, escutar com toda a atenção e carinho a segunda música de hoje. Da autoria de Pierre Mato Grosso, vamos escutar Minha Querida Alentejana. Já de seguida, depois teremos uma nova intervenção destes dois amigos palhaços, companheiros e epifânios. Mais palhaços e companheiros e amigos do que coisa. Epifânios. O que é que isso quer dizer? Epifânios. Sim. Epifânios. São aqueles que entram no economato. Ah. Entendeu? O amigo Pierre. Ou seja, Epifânios são aqueles que tocam pífaro aos professores de economia, não é? Não é verdade. Não é verdade. Epifânios são aqueles indivíduos que semanalmente gravam um programa para a rádio. Juntos. Ah, que bonito. Entendeu? Eu vos considero epifano e epifana até que o vosso programa acabe. Muito bem. Bonito. Agora sim. E depois de fazer uma pequena referência à melodia que escutamos anteriormente, porque não referi que a versão que iremos escutar seria do tal Storyteller, de 1 de novembro de 2010. Mas pelas palmas das 502 pessoas que estavam lá presentes, certamente terão compreendido que foi retirada desse pequeno concerto, datado de 1 de novembro de 2010 d.C. Agora sim, iremos ouvir e escutar com atenção a melodia de Pierre Seguin Mato Grosso, hoje nome artístico, na altura era Carlos Bonaparte, há quanto ano? 8. Há 8 anos, 2003, foi criada minha querida Alentejana. Porque a cada momento para a cidade, amiga de lealdade, o destino é Deus quem faz. Deixa-me conhecer-te, dá-me a tua mão e força minha terás. Onde quase ninguém é fiel. Olha, minha amiga, espero que não fiques como os outros tão cruel. Como os outros tão cruel. Agora é a minha vez de falar e, ao mesmo tempo, deixar uma pequena correção à música, ao título da melodia que acabamos de escutar. Pois porque é. Pierre Matoncosso vai explicar porquê. A música se apela Minha Amiga da Aldeia e não Minha Querida Alentejana. Se bem que não deixa de ser uma pessoa muito querida e alentejana. Mas a música, que faz parte do álbum Renovação de 2003. E a faixa número 3 desse. A número 2 é o instrumental Pingo Doce. mas olha, esta foi a minha maior música. Carlos Bonaparte acabou de fazer publicidade gratuita. Ah, a minha irmã também está lá, eles merecem. Muito bem respondido da sua parte, Carlos Bonaparte. Sabes que hoje encontrei um restaurante aqui na nossa cidade vizinha, o Porto, chamado Bonaparte. A sério? É verdade. Roubaram-me o nome? É verdade também. Agora sim, passamos ao vice-versa. Passamos? Enganei-me. Porque dizer, já nem sei o que ia dizer. Coisa. Mas, o vice-versa poderia ter acontecido neste momento. Momento? Mas é ceguinho, não sabe, ou porventura esqueceu-se, que há uma semana fui eu a errar no nome da música que íamos escutar de seguida. E eu estou sempre a criticá-lo por fazer isso, ou não é criticar, mas a deixar a indicação. E, na semana passada, fui eu que disse que íamos ouvir a Amália Rodrigues com Perfeito Coração. Talvez... Ah, pesão! Que sabe? Zé Zeguinho já pode falar, então. Já se lembra. Pois é, que a música chamava-se Gaivota, não era Perfeito Coração. Muito bem. Perfeito Coração é novela. Muito bem. Que dá no Canal 3. Dava? Ou isso. Talvez. No Canal 3. Não era da Antena Web, mas também não vamos chegar. Vamos chegar ao Antena Telenovelas. Esse será o Canal 6, já que o Canal 4 será o Antena Nuno, o 5 o Canal 5 e o 6 a Antena Novelas. Fica já aqui a promessa eleitoral desta nossa campanha. Portanto, nunca se vai cumprir. Pois. Depois desta correção, portanto, e resumindo, era Gaivota e não Perfeito Coração na semana passada, agora iremos ouvir primeiro a explicação da terceira música de hoje, segunda aqui do Tó Bolhas. Não é verdade? Yeah, meu. Ora, muito bem. Anyone knows. Faleceu. Ah, isto é o que estou a dizer, a senhora. Pastas. Que eu estou a dizer que na semana passada gravámos na quarta, mas não foi, há duas semanas. Pois, estás. E tu só agora é que me disseste, eu não disseste nos dias. Eu deixei de estar. É, né? Estavas tudo contente? Pois, já tem sido. Pois, foi no sábado. Então gravámos duas vezes num espaço de 5 dias. Pela segunda vez? Duas vezes num espaço de 5 dias. Não é isso, pela segunda vez? Ah, pela segunda vez. Já fizemos. Ah, quando? Mas isso até foi 4 dias, quando o sábado ou terça. Não. Não. Terça para sábado. Quando a gente gravou na quarta-feira, antes tínhamos gravado no sábado. Ah, foi? Foi. Então pronto, pela segunda vez, sábado e quarta, a gente gravou. E então no sábado, pois agora tem gosto. É que depois... Continua! Depois de... Depois de... Depois de gravarmos a nossa emissão de sábado, eu saí aqui, daqui, do estúdio número 1, e quando entrei na minha viatura, a senhora da Antena 1 do jornal das 19 horas dizia: morreu Amy Winehouse. E então, voltei a sair da minha viatura e voltei a ter, ter aqui com o Carlos Bonaparte e dei-lhe a notícia. Foi verdade ou mentira? Foi verdade. Foi verdade. Mal acabamos a nossa gravação, depois eu desloquei-me lá para fora, mas mal entrei no carro, ouvi o rádio e então vi dar a notícia. Ficaste surpreendido, não foi? Eu vi pela tua reação. Fiquei. Ficaste surpreendido. Mas sabes que eu até fico feliz. Feliz por uma pessoa morrer. Fico feliz porque ela não tinha futuro. Pois. E a gente é sempre uma pessoa dependente de drogas e álcool, mas sem culpa nenhuma. Sem culpa? Então quem é que tem a culpa sou eu? A vida é madrasta às vezes, sabes? A vida é madrasta e há pessoas que não aguentam e metem-se no vício e depois não saíram coraças. Então olha, foi melhor assim. Amy Winehouse foi uma cantora, agora já posso dizer foi, inglesa, que nasceu no dia de anos do meu pai, 14 de setembro de 1983. Só que uns anos depois. Ah, pois está a ver que o teu pai já só tinha 38 anos. Meu pai vai fazer 110. Pois. Foi pai. Peraí, quando é que ela nasceu? Dia 14 de setembro? De 83. Estava quase a fazer 28 anos. Morreu a... Aos 27. Ah! Morreu a 23 de julho. 27. Mas sabes que eu gostei muito de uma coisa? Vais tirar o meu argumento o seguinte. Sim. Não, portanto, fala lá. Não, diz, fala lá. Agora é o Carlos Bonaparte que vai falar. Sabes que eu gostei muito de ver uma notícia que dizia, não sei o que é a quarta estrela do rock. Quarta? Fora as outras. Pois, mas lá dizia, a quarta estrela do rock que morre com 27 anos, e pensei, o quê? Mas esta senhora alguma vez foi cantora de rock? Ah, ela queria dizer rock, queria dizer música, mas esta cantora não era de rock. Era pois mais soul e jazz e R&B. Pois. Ao todo, Amy Winehouse lançou 2 álbuns de estúdio e 10 singles. Os álbuns de estúdio saíram com o nome Frank, 2003, e Back to Black, em 2006. Curiosamente, ambos os álbuns foram lançados em outubro. Ah, se calhar não foi isso tão curiosamente quanto isso. Back to Black alcançou o número 1 em quase todos os tops mais vistosos. Menos na Antena Web. Nos Estados Unidos não. Por acaso só chegou a número 2, mas talvez chegue agora, porque depois de uma pessoa morrer é que as pessoas compram os... Olha os teus amigos preferidos na música internacional. Estão a passar na VH1 Classic. Oh, olha que bonito! O grupo sueco ABBA, que está neste momento a ser reproduzido no canal televisivo VH1 Classic, ou então Video Hits 1 Clássico, vai ficar para sempre na história da Antena Web, porque foram os primeiros músicos, grupos ou artistas a ser escutados nesta emissora, porque foi um medley de músicas suas que fez a banda sonora dos primeiros minutos da primeira emissão desta rádio. É verdade ou mentira? É verdade. Muito bem. E, por exemplo, num programa recente chamado Um Contra o Outro, que é reproduzido no canal 2 da Antena Web, uma das músicas da introdução é ABBA também, não é verdade? É verdade. Porque Carlos Bonaparte teve uma ligação afetiva com um dos seus elementos. Resta saber com qual dos 4. Bom, eu não me recordo nenhum, mas a verdade é que não sei porquê, mas usava contas e arma. Porquê? Sabes? Não sei porquê. Até porque é que não nos conheces uma música de ABBA que me lembro neste programa? Porque já recebo muitos ABBA, eu não quero ser tendencioso, mas... Os 10 singles... Mas por acaso acho que já escolhi, mas sim, continua. Os 10 singles de Amy Winehouse foram Storm Under Me, Take the Boss, In My Bed, Send Me Fire, Me Pumps, Help Yourself, Rehab, You Know I'm No Good, Back to Black, Tears Dry, On Their Own, Love Is a Losing Game e Just Friends. Agora... Tu vais escolher Amy Winehouse? Não. Ah, estava a ver. Se me deixares falar... Já tinhas a te saudar ao corpo. Amy Winehouse faleceu com 27 anos, tal como disse aqui o nosso amigo Carlos Bonaparte. É verdade? Não, já é ceguinho. O nosso... Mato Grosso, faz favor. O nosso Pierre é ceguinho, Mato Grosso. Os bois têm que ser chamados pelos nomes. Tal como eu referi no programa esta semana, que foi para o ar no passado domingo, o clube dos 27 ganhou sim mais um membro. Perguntam os ouvintes. O que quer dizer Clube do 27? Por acaso aqui em Portugal, até é mais escutada como a Maldição dos 27. Mas lá por fora, na língua original, ou seja, no inglês, é The 27th Club, ou então, o Clube dos 27. Começou com Brian Jones, um fundador dos Rolling Stones, que morreu a 3 de julho de 1969. Jimi Hendrix, famoso guitarrista em todo o mundo, morreu a 18 de setembro de 1970. Janis Joplin, grande cantora da altura, faleceu a 4 de outubro de 70. Jim Morrison, em 3 de julho de 71, o vocalista e o líder dos The Doors, também faleceu. Kurt Cobain, um fundador, cantor, guitarrista e também escritor dos Nirvana, faleceu a 5 de abril de 1994. E é curioso, agora, Carlos Bonaparte, vou contar-te, estou aqui a ver esta tabela dos principais, que até ontem, ou anteontem, eram só os 5, mas aqui os 5 já juntaram a Amy Winehouse. A Amy Winehouse só aparecia em baixo, porque em baixo aparecem muitos outros. Alexander Leib, Lewis Elvin, Robert Johnson, Ned Jeff, Ruben Lewis, Iggy Price, Samuel Wilson, Linda Jones, Leslie Harvey, muitos, muitos. Já deve chegar a cerca de 30 ou 40 cantores e Amy Winehouse aparecia nessa lista secundária. Mas agora subiu para a lista dos até à... Depois manda-me a lista que eu também quero ter, aqui em arquivo. Andou 17 anos esta lista a ter 5 elementos principais, desde passado sábado passou a ter 6 elementos. Ora bom, há 17 anos. E uma coisa que eu reparei é que, com exceção do Kurt Cobain, que foi em 1994, os outros dois foram todos entre 69 e 71. E o primeiro e ontem foi no mesmo dia, 3 de julho. Brian Jones, a 3 de 79. Esta é Duffy, não é? Não, é... Não é Duffy, é Gabriel. Como é que ele se chama? E depois, é Gabriel. E depois digo, é isso, é Gabriel Rice, eu cantava Rice, é isso. Gabriel. Brian Jones e Morrison morreram a 3 de julho, só com 2 anos de diferença. E depois em 70, em 2 semanas, morreram Jimi Hendrix e Janis Joplin. Ora bom... Ora mão, neste caso. Brian Jones morreu, alegadamente, afundado numa piscina. Jimi Hendrix ficou asfixiado no próprio vómito, após comprimidos a mais, e combinou esses comprimidos com vinho. Janis Joplin, overdose heroína. Jim Morrison, talvez, falha cardíaca, mas a autópsia nunca foi revelada. Alguém que também estava ligado ao mundo das drogas, como era público. Kurt Cobain, suicídio. Assassino? Drogas? Não se sabe. Amy Winehouse, a causa de morte, está ainda por ser oficialmente determinada. O último membro deste clube dos 27, antes de Amy Winehouse, a 5 de abril de 1994, morreu Kurt Cobain. Aos 27 anos, e mais precisamente, se o Carlos Bonaparte quiser saber os dias, aos 44 dias. E, por curiosidade, a pessoa mais velha destes 6 até foi mesmo Amy Winehouse. A mais nova foi a que vamos ouvir de seguida. Kurt Cobain, 27 anos, 44 dias. Isto porque Kurt Cobain havia nascido a 20 de fevereiro de 1967, em Aberdeen, estado de Washington, nos Estados Unidos da América. E então, pergunto eu, porquê? Porquê estes talentosos músicos, cantores, escritores não se conseguem controlar? Uns por razões, outros por outras, e chegam aos 27 anos, outra idade qualquer, mas estes todos os 27 anos, e falecem, e nunca mais ouvimos os seus dotes musicais e vocais. Sabes que eu sou um bocadinho contra essa coisa, porque eu vou explicar porquê. Também há uns tempos havia um mito que há uma música turca que é chamada Música do Suicídio. As pessoas ouvem aquela música, ou interpretam aquela música e matam-se. Então há uma mas lista... Mas há um estudo sobre isso? Ou é só letra? Não, não há um estudo, há factos sobre isso. Essa música foi composta em 33, acho eu, quando um certo cantor perdeu a sua mulher, compôs a música, uma música tão triste, acho que pesquisarem no coisa. Mas chama-se mesmo Música de Suicídio? Chama-se, se pesquisares por Música de Suicídio, Turquia vais encontrar. E essa música então, parece que já houve uns tantos que tentaram interpretá-la, interpretaram e mataram-se todos. Mas porquê? Por um motivo que ninguém sabe ao certo, mas parece que, mas agora a sério, parece que todos aqueles que interpretaram essa música mataram-se. Mais tarde ou mais cedo, acho que o último foi em 97. Mais tarde ou mais cedo, mataram-se. Eu não sei o nome da música em turco, mas... Aqui não aparece nada. Música suicida da Turquia. Talvez seja melhor... Ou da Hungria. Acho que é da Hungria. É isso. É da Hungria, é. Eu já é assim. A Hungria é campeã mundial de suicídios. Pronto. Também alimenta isso, certamente. Mas as de ver aí. Epá, a música tem um nome. Me Sunday. A música das Bengals? Não, a música que provoca. Responsável por vários suicídios. É tocada violino e piano, acho eu. Chama-se Gloomy Sunday. Em inglês, como é lógico. Mas é para ouvir ou já ouvi. Já agora podes pôr só naquela para ver se é essa mesmo ou não. Já agora vou-te dar informação sobre a música. Foi composta por um compositor e pianista húngaro chamado Rezo Stress em 1933. Precisamente. Como Vega a Vilanak, ou então Fim do Mundo. Gloomy Sunday. Isto é em inglês. Agora, vamos então procurar no mundo das internet a melodia com esse nome. Sabes que ao princípio, essa música, soube isso mais tarde, um dos... Billy Holiday. É verdade. Um dos que atentou... precisamente essa. Também se matou. Quem? Billy Holiday. Também é conhecida como a Canção do Suicídio da Hungria. Ou então como o Hino do Suicídio. Exatamente. Mas has de procurar, não sei se consegues procurar pelo nome mesmo do... Porque a música foi gravada mesmo na altura, em 33. Pois foi. E o que é? Que queres? Saber se ele se matou? Não. Ele matou-se. Ele matou-se. Não, era ver se conseguias arranjar a versão original. É esta. Não, essa é a versão do Billy Idol. Billy Idol. Não, aqui diz Rezo Stress, com o Miss Andy. Vamos ouvir então outra. Até... Não. Aqui diz original. Não sei. Essa não é. Vamos ouvir mais. Não parece... Exatamente. Mas isto é de um filme posterior. É. Mas a versão original é cantada. Oh, mas este filme é para aí dos anos 70 ou 80, deve ser. Também não é este. Também não? Olha, então não sei. Ficamos com esta. E então, estes jovens não se conseguem prolongar. Não conseguem prolongar muito a sua existência. E deixam-nos aos 27 anos. Já agora deixamos só fazer aqui um apelo aos ouvintes, não se deixem influenciar por esta música, isto é apenas um mito. Eu já ouvi esta música, curiosamente numa altura muito conturbada da minha vida, e eu não tive ideias, nem puxado em prática, e o mito diz que quando é assim... O mito baseia-se sobretudo em quem tenta, em quem as interpreta, não apenas em quem as ouve. Portanto, não se deixe influenciar, sei que há pessoas que poderão ser mais sensíveis a isto. Não se deixe influenciar. Apesar de que eu vou dizer, esta música, até aos anos 90, creio, era proibida na Hungria. Domingo Sombrio é a tradução para português. Ela começou por ser uma... Triste ou escuro, tenebroso. Ela começou por ser uma, digamos, uma... Ela foi aceite, mas creio que na década de 50 foi por suspensão, porque também um pouco pelo fenómeno de imitação ela provocou muitos suicídios, sabes? E depois essa música foi proibida. Tentaram inclusive a destruir todas as cópias dessa música na Hungria, mas não conseguiram, como é lógico. Vamos então escutar. Num género de apelo a quem se deve, se mete ou não deve, e que saiba prolongar a sua vida e poupar a desgraças, a tristezas para as pessoas alheias, vamos escutar o grupo do qual Kurt Cobain era líder e vocalista principal, o grupo norte-americano de rock chamado Nirvana, fundado em 87, acabou, obviamente, em 94. A data da morte de Kurt Cobain. Ainda hoje, há quem diga que o culpado foi o baterista do grupo Nirvana, que hoje É, o vocalista não, baterista, que hoje é vocalista dos Foo Fighters, Dave Grohl. Em causa estaria, porventura, um caso amoroso, como motivo da discussão e depois, provável assassino de Kurt Cobain. Assassino! Courtney Love era o nome da senhora. E portanto, do Nirvana, do seu segundo álbum e mais conhecido de todos, Nevermind, que colocou a Nirvana na rota, no topo da música internacional em 1991, um espírito de liberdade, de resistência e de luta saltou entre os jovens com uma música Smells Like Teen Spirit, ou em português, cheira ou sente-se o ar do espírito jovem. Vamos ouvir. E depois vamos para um breve intervalo, tens que dizer. Estava à espera que o Zé Ceguinho dissesse. Pois, pois, ia-se esquecer o que era. Pois. Nirvana vai interpretar do álbum Nevermind. Já agora, se os ouvintes e o Carlos Bonaparte quiser, eu digo que a faixa de Nevermind, este Smells Like Teen Spirit, era precisamente a número 1, portanto, e porque me faz lembrar também a minha, nem digo adolescência, mas pré-adolescência, infância, quando eu vi um tio meu com o CD de Nevermind à frente e sempre ficou na imagem a capa do CD, quem conhece o Carlos, conhece a capa. Claro, claro. Fica na memória o bebé com uma nota de um dólar ou 5 dólares à frente dentro de uma piscina, desde miúdo, desde criança, que eu tenho essa imagem na cabeça, e por me fazer lembrar e por homenagem a esta gente dos 27, ao clube dos 27, vamos ouvir Nirvana e Smells Like Teen Spirit. Intervalo de seguida. Thank you. perdido no trânsito, desejoso por chegar até à melhor companhia, a Antena Web dá-lhe uma via rápida para lá chegar. Aos domingos, a partir das 8 da noite, Nuno Mitod traz de boa música em Via Rápida, um espaço radiofónico aqui na Rádio Antena Web que se destina a fazer companhia durante 60 minutos. Via Rápida, aos domingos, a partir das 8 da noite, com Nuno Mitod, na Antena Web. Doente por música, a Antena Web tem uma terapia para si. Todas as terças-feiras, às 10 da noite, Gonçalo Borges leva-o numa viagem de 60 minutos pelo jazz, funk, trip-hop e outros estilos musicais. Terapia, com a apresentação de Gonçalo Borges, às 10 da noite, todas as terças-feiras, na Antena Web. Na Antena Web não queremos que lhe falte nada e por isso mesmo trazemos-lhe suplemento musical. Um programa abordando um género musical que não ouve, ou um momento radiofónico abordando uma época que numa determinada semana não foi ao ar. Um ouvinte que verá realizado o seu pedido com 60 minutos de música num determinado género ou época. Estes e outros motivos farão de suplemento musical um momento único na sua estação preferida. Suplemento musical aos sábados às 8 da noite na Antena Web. Aos sábados na Antena Web levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, histórias da Eurovisão na Antena Web. Estamos de volta, está ligado, não está? Está. Informar os nossos ouvintes que neste intervalo houve espaço para, além de reclames, ao programa um contra o outro. É verdade. Olha, isto eu fiquei um bocado sujo, não fiquei? Aqui? Aqui? Não foi. Tira a mão da frente. Está molhado. Está bonito. Ficaste fresco. Porque o Carlos veio contra mim quando eu tinha um copo de sumo na mão. É verdade, então o copo de sumo foi para a camisola dele e para os copos. O copo não, o sumo. Que bonito. Também não foi doce, são só umas pinguinhas. Umas pinguinhas? Só pingou um bocadinho. Porque foi mais para o chão. Se eu sou para a camisola, estavas com sorte. Ah, pois foi. Mas eu já limpei porque sou uma pessoa. Então despi-me à tua frente. E tu queres a camisola e despi-me à tua frente, filho. Higiênica. Agora fazia. Não, porque eu não sou o badalhoco quando estou à frente do microfone. Ah! Estava a ouvir. Ora bom. A resposta. Tu és daquela pessoa que te diz Benfica. O Benfica venceu 2-0 há pouco. Ah, pois é, olha, já ia dizer para esperar que acabaste de acordar o resultado. Mas tu és burrinho. Pois é. Há pouco o Benfica venceu 2-0. Ou termos um Sport. Traves um Sport. E o que é que eu disse? Que é um clube que está há vários anos na primeira divisão, por acaso acho que coisa. No ano passado, só não foi campeão. No ano passado, em maio. Pois. Só não foi campeão por causa da diferença de gols marcados e sofridos. Mas ainda pode ser? Ah, ainda pode é nem haver campeonato. Pois, também é isso. Para já foi adiado para 9 de setembro. A minha resposta à minha música vai ser contada e explicada pelo Carlos Bonaparte. A minha resposta à minha música. Ah! Sim. A tua resposta. É sim. Eu vou escolher como é as não, iguar. eu escolhi como as you are e o Carlos vai explicar porquê. Não, vou escolher como as you are. Eu escolhi como as you are e o Carlos vai explicar porquê. Lembra nas trombas. Foi eu que escolhi. Mas com trombas ou não. Olha que o hoje. O Carlos vai explicar porquê. Eu vou explicar. Olha que eu hoje. Sou estressado. Eu hoje estou com os dedos ao filho, tu não tens ideia. Olha que se eu te saltar as trombas, isto é uma tragédia. Por mim pode saltar à vontade, que eu gosto de te ver saltar. Parece um animal deficiente. E pronto. A parte do deficiente não, mas a parte do animal até... Coisa. Até. Até se concordas. Pois. É verdade. Mas eu escolhi Comes You Are. É do mesmo álbum, faixa número 3. Música dos Nirvana. E porquê que eu escolhi esta música? Era uma casseta. E isso? Deixa-me informar-te. Que na passada semana levei para o meu local de trabalho. Alho. A minha primeira cassete de áudio, que foi a base dos três primeiros programas cassete 90. E eu vi as músicas lá e mostrei até duas colegas minhas que se mostraram muito interessadas e com uma certa nostalgia. Uma delas até adivinhou uma a uma o intérprete de cada música. Só falhou numa delas. Que bonito. Lembras com Learn to Fly e Thank You? Yes. Olha, tu não dizes nada, tu pegaste essa mania. Agora que eu tenho o Rei da Música aqui, não foi nem a dia, só que eu disse no Rei da Tarde. E eu não queria tocar o Rei da Música, mas a partir do momento que tu a coisa de... Eu lembro-me sempre com a 790, com a 790 saudades. Com Learn to Fly? Sim. É verdade. Estou farto de passar essa música. Até bem, mira como é que não fizeram um boicote às emissões do Rei da Tarde, que é uma miséria. Olha, eu tenho feito, não tenho ouvido. Involuntariamente fiz. Involuntariamente ou voluntariamente? Involuntariamente. Ah, pois. Ora, diga lá, porque é que escolheu? Porque é que eu escolhi cá, mas eu acho que eu não quero explicar. Pronto, acabei de coisa. Mas eu não estou aqui. Mas não tens muito fácil. Estou pronto para a resposta daqui a pouco. À porrada. E ele está com estas... Está com estes sinais sonoros, fazendo publicidade do programa da Antena Web. Porque não sabe a explicação para cá, mas eu acho. Sei, sim, senhor amigo. Ah, então é assim. Leia o que eu lhe deixei escrito. Então é assim. Mas, lá, lá, lá, lá, diga lá. Com aquela intuação que eu disse para dizer. Ah. Olhe. Funk you, está bem? Continuo. Prontos. Então é assim. Devo já agradecer-lhe o facto de, no domingo, ter... reproduzido no programa um outro ou outro a música I Put a Spell on You, que eu não sabia que era daquele senhor ou senhora, já não me lembro, original. Só conhecia a versão do Sonic. Do DJ, agora fugiu o nome também, mas eu sei fugiu? Que fugiu? Para onde foi? Ha ha ha ha ha ha ha. Fala da Camas e Waka, agora vou-me calar. Pronto, é assim, Camas e Waka, escolheste a música porquê? Porque, bem, é assim, eu houve uma altura tive um sonho. Eu? Que é eu. Eu. Ele sou eu. Eu. Tu. É assim, eu tive um sonho. Que era ser um colecionador de música. Música é bonito. Ter... Agora é assim, como é que eu colecionava música? Com as 19 cassetes de vídeo. Não, em cassetes de áudio. Foi o que eu disse. Tu é, podias fazer então, um cassete 90. Então... Não, eu não podia, sabes porquê? Porque eram retiradas, muitas delas eram retiradas de CD. Foi o que eu disse. Se bem que eu até, por acaso até podia. Vou-te roubar o lugar. Cassete 90 não é obrigatório ser da rádio. Eu fui, mas tu, se quiseres, não é. Não, pode ser músicas, sempre, há cassetes que só foram... Aliás, há músicas que foram lançadas em cassete mesmo. Por exemplo? Por exemplo. Em outros tempos era. Era por assim. Exemplo. Não, eu estou dizendo. A primeira eu não perguntei exemplo. Está bem, mas eu vou te dizer. Mas não quero saber. Mas não quero saber. Mas não quero saber de exemplo. Mas eu vou te dizer. Porque me deixas de dizer. Então é assim: a música dos Onda Shock. Ela só quer, só pensa em namorar. Não. A primeira música, a primeira coisa foi uma cassete. Pois foi. Loucura, na altura, eu lembro. As minhas netas eram loucas por isso. Olha, aqui os Supremes estão a cantar. Fizeram-me lembrar que o Robbie Williams cantou uma música chamada Supreme, que era uma volta que deu ao Will Survive da Gloria Gaynor. É verdade. Pode ser uma escolha diferente para um contra o outro. Pode ser. Deu mais a volta, mas foi no fundo baseada naquela. Podes continuar. Pronto. Então, eu tive um amigo, um saudoso amigo. Vais parar a gravação, mas bater. Vai. Não. Então é assim, não carregues no Shift, senão isso dá um erro qualquer. Não, é DSF. Ah, DSF. Ou seja, FDS for... Fim de semana. Fim de semana. Então o que é que eu disse? E se fosse DSF, era diga lá ao Sr. Fado. Ora, está. Mais um programa de não é. Tem que ir DF, que é o cara de deficiente. RT, Registro Técnico. Ah! Continua que eu vou entretempo com as letras. Também pode ser um ET, erro técnico. Não, não é, não está junto. Ah, pois não. Mas é RT, erro relacional técnico. Erro do disco rígido. Continua lá. Ah, é? Não, anda lá. Que giro, FGH. Isso é seguido. É. E o D e o E estão aqui ao lado. D, E. Depois FGH. Mas o que eu acho mais piada no teclado é a facilidade que tenho em escrever o nome do meu primo, Rui. É assim, assim com, estão as três letras quase juntas. O U e o I estão, o R é um pouco ao lado. Associação Sandinense Desportiva. É, ASD. De folclore. Desporto e de folclore. Exatamente. Fala lá, da Camas e o Ar. Ah, então é assim, essa música que Camas e o Ar, pronto, é assim, eu tinha esse sonho de ser um colecionador de música. Na altura, aquilo que eu podia fazer era que me custassem CDs. Corri com o Vitae. Ai, ai, o quê? Corri com o Vitae, aquele que se envia para conseguir um emprego. Envia-se o currículo Vitae. Sim. Aqui, CV. Ah! Billy Joel na VH1. Tem para ser Cabo Verde. Billy Joel na VH1. Está bem. Mas como eu dizia, e então? Nuno Miguel. Que giro. Engraçado. Uhum. Carlos Vieira. É uma das personagens principais do Vinho do Juvento, lá na RTP Memória. Por exemplo. Que é baseado nos Maias. Diz lá. O Iope. Também tem o Iope. É, é capaz. Ou melhor dizendo. Operação Pa. Pa. Pa. Diz lá, que é, mas eu acho que não conseguimos aqui. Pronto, então é assim. Eu na altura havia uma pessoa que me gostava de CDs. E eu punha-os a tocar no outro CDs e gravava para cassete. E era assim. Então eu lembro-me que eu passei uma tarde inteira a ouvir Nirvana. E passei a gostar. E eu que nem gostava nada de rock na altura, passei a gostar de Nirvana. Na altura. Ele acabou de dizer, na altura. Na altura. Gostei de Nirvana e pronto, e ficou basta. Mas a música que mais ficou na memória foi mesmo essa. Isso também estava na minha lista de eventuais escolhas para este programa, porque foi talvez a segunda música que eu aprendi a tocar na guitarra. Também é difícil. Pois, é só, só duas cordas e galo. Não, eu só estou falando da parte inicial. Era coisa fácil. Da parte inicial, quando ele canta. É a mesma coisa. É, depois. Pronto, está explicado a minha escolha de hoje. A terceira de hoje, minha, que hoje tem 34 escolhas. Já que na semana passada o Zé Ceguinho disse que ele hoje só subescolhe, portanto escolhe, mas condicionado pelas minhas escolhas. Desta vez eu vinguei e tive direito a 4 escolhas. Mas o ar é a minha terceira. Depois de explicada, iremos escutar a melodia de 1991 do álbum Nevermind, terceira faixa. Come as you are. As a friend, as a friend, as I. sonora de Queen's Friends Will Be Friends. 12 passou a ser o número da perfeição. 12 é o título desta pequena montagem que estamos a ouvir e eu a citar o poema escrito. Do Colégio do Candal saiu uma menina especial. Fotografia dessa menina que está a ser vista agora, o Carlos Bonaparte pode ficar. Está aqui a fotografia a ser mostrada. Não me lembro do nome dela, mas sei que é formosa e bela. Agora, nova fotografia, não é verdade? Aqui em conjunto, da mesma menina, com mais 4 amigos. Ouvi dizer que hoje era o seu dia. Disso não me podia esquecer. Haja sorrisos, festa e alegria. E, claro, haja bolo para se comer. Daí o Carlos era bater com o pão na pança. A mesma menina está agora numa fotografia com a mais nova das azeitas. Mas toma cuidado ao festejar. Um copo a mais e podes-te embebedar. Agora, outra vez a menina com quem Carlos Bonaparte? Contigo. Com a amiga. E agora com mais... E agora com mais duas amigas. Uma jovem simpática e porreira. Aí não há que enganar. É que foi a mesma freira que nos ensinou a saber comportar. Isto porque a referida rapariga teve a mesma professora primária que o Tobolhas teve. A sua singela delicadeza foi com certeza um dos aspectos que cativou. E ela já a minha vida marcou. Não lhe queiram tirar o carinho, eu iria sentir-me muito sozinho. Não a queiram tirar do meu lado, eu iria sentir-me muito desolado. Ah, e agora, nova sequência de fotografias da rapariga. Não é verdade? Exatamente. Eu tenho por ela uma enorme admiração. Por isso, o 12 passou a ser o número da perfeição. E agora parece uma fotografia com o Tobolhas, a companheira da altura e o primo dos óculos. Parabéns! O que acabamos de escutar foi uma pequena montagem. É verdadeiramente extraordinária, espetacular! Uma pequena montagem que o Tobolhas efetuou há uns anos já para uma menina que na altura fez 12 anos. Vão ouvir aqui uns barulhos. Vai, bater palmas para passar. E então, nós, na altura, eu fiz, na altura. Na altura. Aqui, eu, Tobolhas, amigo, companheiro, palhaço, fiz uma pequena montagem para uma rapariga que eu conheço já desde os seus 7 anos, provavelmente. É aquela pessoa que não vês nada, não é ver, é tu sabes. Que não queres... Não é ver... Sabes que não tens nenhuma atração, nenhum sentimento especial por ela, mas é uma pessoa que basta falar contigo, encontraste, ou seja, de que modo for, e que já te deixa sorridente. E esta rapariga, eu vou dizer o nome dela porque daqui a um bocado vai-se ouvir, a Marta. A rapariga... Tens um telemóvel com luz, mas sem som. Por isso, não deve ser nada. A Marta, diz que já... conheço. Já há muitos anos. Ainda hoje. Não digo hoje, mas ontem. E daí a explicação para a música que vamos escutar. A minha quarta escolha de hoje e última. Quer dizer, ainda vamos verificar se a sexta música vai ser a escolha minha ou não. Ainda ontem, porque é que eu estou a falar na Marta? Porque, bate palmas lá para ficares contente. Porque eu, ontem, terça-feira para os ouvintes, é terça-feira na mesma para nós, se a outra pessoa fez anos no dia 29, vai fazer, ou fez, quiserem, 26 de julho é o dia do aniversário desta rapariga singela, simpática, inteligente e muito humilde. E porque? Sabes que ela nota, sabes que as notas é de 0 a 20 agora lá no escalão. Foi quase 18 que ela teve. Hã? Que dizes? Pronto. É, o Carlos só bate palmas. Não sei o que é que quer dizer, porque ele tanto bate palmas para dizer mal como para dizer bem. Portanto, é tudo igual. Para ele está sempre tudo certo. 17, 18. Pronto, estava tudo 18 palmas, sim senhor. Palminhas para 18 palmas. Já deve ter início 118 só nesta intervenção. 118 é o número de pedir informações. Pois. É. Bom, quero uma informação. Como é que eu posso ligar para a Antena Web? A Marta é uma pessoa que é única. Claro que todas as pessoas são únicas. Pois. Mas aqui na vida de Tobolhas é estranho porque eu até, como tu sabes, quando foi o aniversário da Manuela das Azeitas, no ano passado, sim, em outubro, sim, aos anos que não chamo com ela, sim, e baixou a presença dela lá para alegrar a noite. E porquê? Porquê é que eu estou a falar do aniversário dela? E porquê é que, como sabes, a última música, a minha quarta escolha de hoje, foi alterada, não ia ser esta, mas passou a ser, porque ontem, terça-feira para os ouvintes, de manhã, a Marta telefonou-me logo às 9 e tal da manhã, e foi suficiente para alegrar o resto do dia. Ainda por cima, sendo o dia de aniversário dela, ela telefonou-me, e fiquei a falar um pouco com ela, e já fiquei feliz, e dei-lhe os 20 parabéns. Portanto, eu que já falei aqui várias vezes em tom disfarçado nessa rapariga, hoje vai diretamente uns parabéns, dá-lhes parabéns também. Parabéns, Marta! Quantos anos? Ela é um pouco mais nova que eu, ela tem 77. Pronto, muitos parabéns. Portanto, mais neste aniversário, a primeira vez que estamos a gravar na altura do aniversário dela, obviamente que, ainda por cima, depois do telefonema dela, que me alegrou, e sendo uma pessoa tão pura e humilde, deixo aqui a homenagem direta à Marta, e por isso nós vamos ouvir uma música, a minha quarta escolha de hoje, que ainda vamos decidir que se é a última ou não, mas melhor do que eu, vamos ter uma outra pessoa a explicar a música que vamos ouvir de seguida. Tens alguma coisa a dizer, Mato Grosso? Não. Então, se não tens, vamos ouvir aqui este senhor a explicar a música que vamos ouvir. Eis que chega o Chato Gordo. Olá! É o som dos Pink Floyd, Wish You Were Here. E ver a novela da TV, aquela que tu gostas. A outra. E vamos a outra a seguir a outra. E com uma ótima companhia ali, hein? Estás vendo? Está muito fresquinho. Que vinzejar! O que é que eu vim fazer? Ah, os parabéns, hã? Então os parabéns, hã? Não me esqueci, hã? Hã? Pronto, não vou estar aqui a repetir as coisas, que tu és muito simpático, és humilde e gostas de ajudar os amigos e bebê, e que és bonito e que eu gosto de ti. E tens um gosto musical muito, muito refinado, é de salientar isso. Ela tem um gosto musical muito refinado, hã? Não tem, Patrícia? Tem, claro que tem. Tem ou não tem? Tem, claro. Ela está a dormir. Tens um gosto musical muito refinado, tens ótimas qualidades a ti, para uma rapariga de 13 anos. E, portanto, vamos terminar este especial Marta com... Com o quê? Sabe, também não sabe. Dizer que tu és... Ah, o Alixo... Não, enganou-se. Que tenho uma boa aposta para ti no futuro. Sim, senhor. Estás a entrar na idade em que, pronto, começam a surgir aquelas coisas, companhias e tal, e... Mas eu acho que não te vais perder, vais continuar a ser assim uma grande rapariga. Daqui a 10 anos vamos continuar a ser amigos. Eu na altura já com 72 e tu com 23. Vamos ser uns bons amigos. E quem, como diz a música, quem me dera que tivesses cá e tivéssemos mais vezes juntos. Isso é vida. Meus parabéns. Beijinho. Não é beijinho? É beijinho. Beijinho. É beijinho. Já disse que sim. Então, até logo, hein? Bom Natal. so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? Ah, está agora. É o difícil. Estava não, difícil. Não, eu tenho que ser assim. Vamos chegar a minha terceira escolha. Ah, mano. A segunda escolha? Terceira escolha minha. De Pierre, sem ceguinho, mata com o sol. Depois as quatro escolhas de Talbolhas. Portanto, vamos ouvir com atenção a sua última explicação de hoje. Ora bem. Vamos ouvir o senhor aí. Outra vez? É. Mas esta vez a música do... Ah, wish you were here. Não é essa? Não conheço. Essa música dos Incubus. Ah, qual era a grande música que eu conhecia? Whatever tomorrow brings. É essa, não é? Ah, ah. And I'll be there. Mas não, mas não é essa música. É, a música também se chama Wish You Were Here. Mas é dos Rednecks. Como? Rednecks. Não conheço. Tá bem. E porquê que eu escolhi a música dos Rednecks, Wish You Were Here? Ok, não. Bom, primeiro porque tenho um nome igual. Wish You Were Here. Wish You Were Here, para quem não sabe, é quem me dera que tu estivesses cá. Daí, dedicado a aniversário diante de ontem. Terça-feira, dia 26. É, ontem foi eu. Ainda estou na minha cabeça, ontem. Porque ontem foi eu, todo dia. Isso já foi há 4 dias, ontem. Só agora que eu estou a parar, é que ontem foi dia 29. Engraçado. Redneck Song, uma música composta em 1995. Do álbum 1995. Qual música? The Rednecks, Wish You Were Here. Ah! Do álbum Sexo e Violinos. Pois, mas eu ouvi pela primeira vez no ano de 2000. Foi o que eu disse. São suecos. Tu sei que falaste no Zaba? Não. Eu nem falei no Zaba, foi fui eu que falei. Mas falei no Spring Floyd, logo na intervenção inicial, até meti a música mais alta para os ouvintes escutarem também o The Wall, porque achei piada, porque iniciou muito bem, porque os Spring Floyd iam ser ouvidos na minha quarta escolha. Falando em quarta, a música que vamos ouvir tem 4 minutos de duração e 0 segundos. Eu tenho a impressão que alguém vai ficar sem cabeça hoje. Os escritores foram Les Kerla Tejo, Nenis Pop e Max Martin. Max Martin. Mais um bocadinho. Era... Hã? Mais um bocadinho. Não, eu conheço este Max Martin. Sim, continuo. Ah, já sei. É... Escreveu para Backstreet Boys, Britney Spears, NSYNC. Pois, eu conheci este Max Martin de algum lado. Mais recentemente, o Dinamite do Terry Crews, grande música. Passaste isto num conteúdo. Exatamente. É original. Este. É. Vocês sabem que estamos a gravar o programa e por isso meteram isso. Em 1989. Eu estava cheio. O single pode ser de 89, mas o álbum chegou de 88. Já no Mericor, mais recentemente, tem estado ligado este Max Martin a Taio Cruz, Spin, olha que muito alto para a hora. Pois não. Ora, são 6 da tarde. Pink, Taio Cruz, Alvin Levine e Britney Spears. Till the World Ends e Only Against Me, foi dele. Do Max Martin, bem parecido com este, não? Teenage Dream, California Girls, da Katy Perry. Sim. Pronto, é assim. Eu escolhi esta música porque, para, na altura nós tínhamos mudado de ano para o ano 2000. Quando eu vi essa música, e sabes que eu... Como é que eu posso dizer? É assim... Foi uma música que marcou muito, porque foi numa altura em que eu, apesar de tudo, ainda tinha uma família. E era uma música que era muito... Eu não conhecia aquela voz de lado nenhum. Fiquei estupefacto quando ouvi aquela voz. Tão sentimental, tão profunda. E ainda hoje essa música me marca muito. A verdade é que eu não sei o que quer dizer Wish You Were, quer dizer, eu já sei o que quer dizer, mas até que não sabia. Mas essa música sempre me marcou muito. E é assim, naquela altura eu ouvi aquela música, portanto, estás a ver em pleno inverno, quando às 6 da tarde já é noite, mas noite mesmo. Coisa que tu não gostas muito, gostas de dias longos com sol? Depende. Até depende, às 7. Depende, já disseste isso. Até às 7, 7 e pouco. Tá bem. Depois gosto de começar a ficar de noite. Pronto, e então é assim, é de facto uma música que marca, e não sei explicar, é assim... Gosto da voz, acho que... Diz? Gosto da voz desta. É Susan qualquer coisa. É Susan, então, também... Susan Boyle. Sim. Não. Boyle. Fala lá que estamos a falar. Pronto, e assim... Eu ouvi esta música, não vou dizer a rádio, porque a rádio ainda existe, felizmente, mas eu na altura gravei-a numa cassete, eu não esperava de um dia saber qual era o nome dela. E ao retirar da internet uma coletânea de mil músicas, esta veio lá. Bom, a minha alegria foi enorme, quando encontrei esta música de... Assim, eu sabia que se chamava Wish You Were Here. E encontrei uma versão, a primeira versão que encontrei foi dos Wind Temptation. Também encontrei outro dos Blackmore Night. Mas só depois encontrei esta, assim, fiquei muito feliz, foi recuperar um bocadinho, porque assim, eu depois também ouvi essa música no verão. Não é? No verão, se dias de muito só essa música, não sei, tocava-me tanto, mas tanto mesmo. E eu tenho tantas, essa música, tantas lembranças da minha casa antiga. Então, mas agora é inverno, agora é verão? Eu conheci no inverno, gravei no inverno. Mas também a ouvia no verão. Assim, e esta música traz muitas recordações da minha casa antiga, do tempo em que eu tinha família. The Bangles. Diz? The Bangles, o grupo. Sim. Não sei se usa, não sei o quê. Não, se usa não é até. Sim. E é assim, eu de facto. 1989. Eu abria a porta do quarto e tinha uma família para lá dessa porta. Ainda existe. Sim. Tenho saudades disso. E essa música faz lembrar esses bons momentos. Tinha razão, foi gravada em 88, até não foi. Ah, me parecia. Mas o single é que pode ter sido lançado em 89. 20 de janeiro de 89. Pois. The Bangles, uma banda feminina de Susana Hoffs. Sabes umas coisas. Olha, vou dar novidades. Diz lá. Já não sei o que era. Rednecks. Swag, já que disse. Ah, já ouviste a versão dos Blackmore's Night? Desta música, Wish You Were Here, 1997. Em 2006, no programa Deutschland sucht den Superstar, ou então Idols, na versão alemã, a cantora Ana Maria Zimmermann fez uma versão disto. Mas, não era isso que eu queria dizer, fundamentalmente. É que o álbum de onde se inclui esta versão de Wish You Were Here tem o título. Fazem pum pum pum. Não, não. Pum pum pum. Vitality. Ah, não. Love Songs. Sacanas. Isso é o programa da Thaís Calduro. Não, é o disco do Deutschland Sucht den Superstar. Não, é da Thaís. Chegou o número 1 na Alemanha. Wish You Were Here. E na Alemanha, na Áustria, na Noruega, na Suíça. Quer dizer, no país dele não chegou. Na Suécia. Não ouvi, nunca ouvi. Vais meter a música a seguir, porque eu só para mim. Pronto. Na edição de hoje, eu ia dizer mais alguma coisa? Não. Pronto. Na edição de hoje, Top Olhas começou por escolher Nuno Ramada, versão Storyteller, do seu original Resistências. De seguida, Pierre Seguin, Bato Rosso, respondeu também com um original seu, na altura, Carlos Bonaparte, no artístico, com música Minha... que é? Minha Amiga da Aldeia. Minha Amiga da Aldeia. Antes do intervalo, Top Olhos voltou com Nirvana e Smells Like Teen Spirit. Depois do intervalo, nova Carlos escolha. Carlos Bonaparte. Nova escolha de Top Olhos. Come as you are. Come as you are. Novamente, terceira escolha seguida de Nuno Miguel, ou Top Olhos. Foi Pink Floyd e Wish You Were Here. E para finalizar, um título muito diferente da música anterior, Wish You Were Here, dos Rednecks. E cá estamos, num programa que foi repleto de homenagens. No fundo, momentos, pessoas que ficam na cabeça, na memória de cada um de nós. Nós que, há pouco tempo, chegamos a 6 mil milhões de habitantes, mas em breve, já li notícias sobre isso, vamos chegar aos 7 mil milhões em todo o planeta Terra, o terceiro a contar no Sistema Solar. O Lorde também concorda. Sabes que eu ontem estava aqui a gravar e ele... Lordelo! Ele calou-se. Lordelo do Ouro. Lordelo do Ouro tem uma. Um coro de igreja. Foi o melhor que eu ouvi até o momento. Pois também eu. Nunca ouviste? Pois não. Mas nunca ouviste nenhum. Pois portanto, não. Qualquer coisa séria. Ora, nem mais. Podemos então despedir-nos dos nossos amigos, companheiros, que mais uma vez fizeram um sacrifício de estar a aturar durante este tempo. Porque seguramente não tem mais nada para fazer. Porque se tivesse mais algo interessante para fazer, certamente não estariam a escutar o pior programa aos sábados da Antena Web e nos outros dias todos. Só não é nos outros dias, porque não vai parar nos outros dias. O Carlos hoje está cheio de sono. Por acaso, é do calor. É do calor. Portanto, é do calor. Agradecemos a sua preferência. Obrigado por nos ouvir. Da minha parte é tudo. E da minha também. Zé Seguinho vai fazer as suas honras de despedida. Faça o favor. Caros ouvintes, vamos voltar encontrando na próxima semana, aqui aos sábados, às 6 da tarde. Eu vou estar de férias, mas vou abrir uma exceção para o dia 2 de agosto, em que vou marcar presença no programa, aliás, no Canal 2. E também em que no dia 6 vou estar aqui para mais um Escolhas Tu Escolheu, ou, aliás, com o Nuno Miguel. Envio-vos desde a Vila Nova de Gaia, esta lindíssima cidade onde me encontro, um forte abraço, desejando a todos que tudo esteja tão bem quanto possível e, se não estiver, que se restabeleça assim que possível. Da minha parte, é tudo. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana, sem tentar matar este indivíduo que hoje disse que a minha escolha era dele. Mas fora isso. Tobolhas, hoje fiz 4 escolhas. Rimou e tudo. Tobolhas, fiz 4. Ah, sim, senhor. Para fechar, fiquemos então com a segunda escolha de Camus Bonaparte, Rednecks e Wish You Were Here. Até à próxima semana, amigos e companheiros. Obviamente.